Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria aqui prosseguir, em primeiro lugar, com a leitura da segunda parte da apostila que nós lemos na semana passada, mas eu, sinceramente, não lembro onde nós paramos. Alguém aí podia me informar? Eu acho que foi... Para ver se a minha paginação aqui não corresponde, preciso saber a frase. Não, mas a frase, porque aqui a minha paginação está completamente diferente, que eu aumentei o tamanho da letra aqui. Aqui, eu acho que foi na parte que diz, foi a partir desse momento e só dele que se produziu a separação formal entre a ciência e a filosofia. Não é isto? Mas tinha o resto do parágrafo ou parou aí nesse ponto? Parou nesse. Acho que foi nesse ponto, né? Então, prossegue assim. Aliás, a partir deste escrito aqui, e tendo como motivo alguns assuntos correlatos, surgiram essa semana várias discussões, ou no Seminário de Filosofia, ou em outros lugares, Facebook, dicta e contradicta, etc., que mereceriam algumas explicações em seguida. Um momento, está me faltando uma coisa. Está faltando aquela mensagem que o rapaz enviou ao Seminário de Filosofia, está me faltando aqui. Então, você me dá um minuto. Foi mensagem seminário, que você falou de últimas atualizações. Não tem nada aqui. Embaixo, já vai mais pra baixo. Tem que fazer um login. Vai pra baixo. Ah, tem que fazer um. Onde é que está aqui? Você... Últimas atualizações da esquerda. Né? Eu sei, mas é que um monte. Em cima, mas para cima, porque é o terceiro ou quarto comentário. Ah, Wittgenstein. Wittgenstein. Essa mensagem. Essa mensagem. Bom, daqui a pouco nós vamos esclarecer aqui porque houve uma mensagem do Douglas ao fórum do seminário, qual embora seja uma discussão puramente interna, talvez mereça até alguns esclarecimentos fora do site do seminário. Mas por enquanto vamos continuar com a leitura disso aqui. A aula de hoje talvez até demore, seja um pouco mais longa do que as outras. Peço que vocês tenham paciência, porque tem alguns assuntos realmente importantes. Então, Eu vou voltar um pouco ao parágrafo anterior. Desde então, as perguntas filosóficas mais dramáticas e incontornáveis foram excluídas do campo de atenção científica séria e deixadas à curiosidade de pensadores excêntricos. Pá, pá, pá, pá. Foi a partir desse momento, e só dele, que se produziu a separação formal entre ciência e filosofia. A primeira imperando soberano sobre o mundo dos fenômenos, e a segunda insistindo em perguntas sobre a natureza da realidade que já não interessavam a ninguém. Uma consequência óbvia dessa separação foi que a ciência, já não podendo ou não querendo alegar em seu favor uma ontologia explícita, as divisões entre os campos das várias ciências, a delimitação e, portanto, a definição de seus objetos, de seus métodos e de seus processos de validação, já não tinham como fundamentar-se em distinções objetivas, ontologias regionais, recortadas no corpo vivo da experiência. A solução encontrada para essa dificuldade foi um arranjo brilhante, mas fundamentalmente irresponsável e desastroso, uma verdadeira negociata intelectual que hoje diríamos a gambiarra suprema, a mãe de todas as gambiarras. Quem melhor a formulou em palavras foi Immanuel Kant, mas ela já estava espalhada nas obras de Hobbes, Berkeley e Hume e implícita na prática científica, pelo menos desde Galileu. Vou chamá-la para os fins deste estudo de metodocracia. Pode-se resumi-la na seguinte regra. Não é o objeto que determina o método, mas o método determina o objeto. Dito de outro modo, o campo de uma ciência não corresponde a um conjunto de seres, coisas ou fatos objetivamente distintos, separados uns dos outros por fronteiras reais, mas simplesmente ao conjunto dos temas que se revelem mais dóceis aos métodos dessa ciência, quaisquer que sejam estes, e pouco importando de onde tenham surgido. Eric Feugner escreveu páginas importantes sobre isso. Assim, por exemplo, a psicologia moderna pode prosseguir imperturbavelmente sem trabalho, seu trabalho, sem ter a menor ideia do que seja a psique e sem ao menos saber se ela existe. A diversidade de opiniões nesse tópico abre-se num leque que vai de Carl Jung, para o qual tudo no mundo é psique, até B.F. Skinner, segundo o qual não existe psique nenhuma e tudo o que chamamos por esse nome são aparências enganosas de certos mecanismos neurológicos. Qual é então o objeto da psicologia? Não há outra maneira de defini-lo senão como qualquer coisa que os psicólogos estudem. Não é preciso dizer que esse estado de coisa é praticamente um convite à arbitrariedade e ao charlatanismo. Bifurcação cartesiana, fenomenismo e metodocracia são três inconsistências crônicas da ciência moderna e não afetam somente as ciências mais toscas e imprecisas. Ao contrário, a psicologia, a antropologia ou a sociologia, para não falar da ciência política, parecem conviver muito bem com essas dificuldades, sem sentir grande necessidade de resolvê-las ou mesmo de discuti-las. É justamente nas ciências mais desenvolvidas que esses e outros handicaps se fazem sentir com mais estridência, dolorosamente, ao ponto de que nenhum profissional da área tem o cinismo de ignorá-los por completo. O exemplo supremo é a física, a maior colecionadora de glórias e vitórias do método experimental. Não é possível estudar nem um pouquinho da relatividade ou da teoria quântica sem esbarrar a cada minuto em perguntas cabeludas que o método experimental por si não tem como responder e que forçam o cientista a mergulhar em considerações filosóficas, às vezes pseudofilosóficas, no esforço de compreender o que está fazendo. O motivo disso é simples. Quanto mais precisão se alcança na descrição de um fenômeno, mais enfático se torna o contraste entre o domínio técnico que se exerce sobre ele e a constatação diuturna de que, no fim das contas, não se sabe o que ele é. Quanto mais uma ciência se encontra num estágio infantil, engatinhando, nebulosa e confusa, incapaz de acertar os métodos de verificação que lhe permitam discernir constantes e enunciar previsões rigorosas, mais forte é a tendência de continuar tentando e tentando, acumulando hipóteses, observações e números, na esperança de que um dia as leis gerais apareçam e os fatos se confirmem. Quer dizer, isso faz parte um pouco da história de qualquer ciência. Quer dizer, você tem uma fase de coleta, né? Então você vai coletando fatos parciais, fazendo generalizações parciais, na esperança de que um dia apareça um quadro inteiro e você, então, tenha na mão as leis ou princípios gerais dessa ciência. Às vezes isso nunca acontece, como não aconteceu até agora em sociologia, antropologia, etc., etc. Nesse estado de coisas, é compreensível que as questões de fundamento ontológico devam ficar para depois, talvez para o dia de São Nunca, pela simples razão de que não se tem ainda um objeto preciso que possa ser fundamentado. As eventuais discussões filosóficas que emerjam no meio desse estado de coisas não soam senão como interessantes tagarelices, boas somente para adornar com verniz de sofisticação a má consciência do cientista que não tem nas mãos e sabe que não tem, senão um objeto fluido, mal definido e experimentalmente incontrolável. Uma ontologia do ser social, por exemplo, como foi tentada por Georg Lukács na década de 70, não passou de uma ejaculação precoce, atestando a impotência da sociologia marxista. Quando todas as previsões baseadas na luta de classe e na mais-valia deram errado, quando até as definições dos termos básicos se revelaram inadequadas, e o historiador marxista E.P. Thompson constatou que era impossível distinguir proletariado e burguesia por critérios econômicos, tornou-se evidente que a ciência marxista da sociedade não tinha nas mãos um objeto acuradamente descrito, do qual se pudesse então sondar a ontologia ou lugar na estrutura geral do ser. Quer dizer, você não tem sequer a descrição do fenômeno, tá certo? Então você vai investigar a ontologia do quê? O fundamento ontológico do quê? Se você não tem a menor ideia, por exemplo, se você não tem uma descrição acurada do que seja sociedade humana, como é que você vai fazer uma ontologia da sociedade? Então, das duas, uma. Nesse caso, quando a ciência está atrasada, está engatinhando, ou os problemas ontológicos são adiados, e é justo que sejam adiados, ou então você tenta entrar numa especulação ontológica e faz como colocar que isso é uma ejaculação precoce, quer dizer, uma coisa que não tem pé nem cabeça. Mas quando, ao contrário, o objeto está tão bem descrito quanto o comportamento de certas partículas subatômicas na física quântica, ao ponto de que esta pode se gabar com justiça de não haver no mundo fenômeno mais exatamente medido, observado, comprovado e meticulosamente testado milhares de vezes, então a ciência não tem como avançar mais um passo sem tropeçar na pergunta fatídica: mas, afinal de contas, o que é? Quid est? Bom, este é exatamente o problema que o professor Wolfgang Schmidt investiga no livro O Enigma Quântico, que foi traduzido em português pelo Rafael de Paulo, tradução, aliás, excelente, na realidade do Brasil. Essa gente diz, olha, de fato, aqui o que nós temos em física quântica é um fenômeno muitíssimo bem observado, testado milhares de vezes, nós sabemos que as coisas são assim, nós só não sabemos o que é. Né? Quer dizer, você tem fenômenos, aparências que dançam na nossa frente que você pode medir e dizer exatamente como elas vão se comportar. Tá certo? Mas você não sabe sequer se aquilo existe ou se é um fenômeno encobrindo outro fenômeno. Né? Nesse ponto, as fronteiras entre investigação científica e especulação filosófica se esfumam como que por encanto. E os físicos começam a produzir as pencas livros de filosofia, ou quase de filosofia, uns ruins, outros bons, às vezes mais sérios do que as obras dos filósofos profissionais. Os próprios livros do professor Wolfgang Schmidt demonstram isso. É difícil você encontrar algum livro de filosofia da ciência que seja mais interessante do que Cosmos de Transcendência ou Enigma Quântico, embora o professor Schmidt não seja um filósofo profissional e não tenha nenhum estudo especializado em filosofia. Ele estudou matemática e depois físico-química, e ponto final. Né? Coisa idêntica acontece na genética, outra ciência bem-sucedida, madura e triunfante. É impossível ter dentro de si um fenômeno tão bem descrito como o código genético, sem querer saber por que ele é como é, qual o sentido da sua existência, que consequência sua descoberta acarreta para a concepção geral do mundo, da humanidade e da cultura. Igualmente impossível é impedir que o simples fato de colocar essas questões sugira novas pesquisas experimentais exercendo um influxo benéfico dentro do território científico propriamente dito. Isso quer dizer que as fronteiras entre o que seria, vamos dizer, o acúmulo de conhecimento, né, que o Michael Dummett atribui exclusivamente à ciência, o que é a compreensão desse conhecimento, como ele define que é a função da filosofia, permaneçam etapas separadas, uma coisa interpenetra na outra. Então você não tem mais uma fronteira nítida de filosofia e de ciência. Tive a alegria de receber uma confirmação direta e pessoal disso quando um dos geneticistas mais destacados do mundo, Laurent Danchamp, me escreveu anos atrás dizendo que o meu livro Aristóteles em Nova Perspectiva, de 1995, que ele havia lido em tradução francesa inédita, o ajudaram nas suas investigações sobre a origem da vida. Como era possível uma coisa dessa? Se você fosse outro cara, já estaria há anos alerdendo. Ah, o Laurent Danchamp falou bem do meu Aristóteles em Nova Perspectiva. Eu tinha até esquecido isso aí. Né? Ficou guardado e agora que eu estava falando, discutindo isso, falei, peraí, tem lá o depoimento do Laurent Danchamp. Quer dizer, eu estou escrevendo um livro sobre a lógica de Aristóteles. O homem lê e disse, opa, isso aí me ajuda. Então, como era possível uma coisa dessas? Em que é que uma reinterpretação do órgão aristotélico pode ser útil em pesquisas genéticas? A resposta é simples. A tarefa da filosofia não se resume em compreender o conhecimento que já temos, como presumia Michael Dummett, num exagero de modéstia bem tipicamente anglo-saxônico. Mas o esforço de compreensão mesmo, por mais distante que esteja dos laboratórios, interfere na prática científica, sugerindo novas articulações teóricas, novas conexões entre conceitos, novas hipóteses, novas linhas de investigação. Quer dizer, é impossível que a atividade de compreensão dos conhecimentos obtidos não reflua de algum modo sobre esses conhecimentos, abrindo novos campos de pesquisa, sugerindo hipóteses e assim por diante. Quer dizer, é uma atividade que você não pode dizer que é puramente filosófica, isso faz parte da ciência. Quer dizer, você conceber hipóteses é uma das partes do método científico. E isso aí é uma ocupação propriamente filosófica. Então, onde é que termina uma coisa, onde é que começa a outra? Ninguém sabe, é? A análise conceptual e o trabalho de laboratório continuam formalmente distintos, como, aliás, já o eram no tempo da filosofia natural de Newton. Mas há entre eles uma continuidade, uma solidariedade, que evoca a diferença tão bem traçada pelos escolásticos entre distinção e separação. São coisas distintas, mas não separadas. São momentos distintos, mas encadeados num esforço unitário que já não permite uma separação estanque entre conhecimento e compreensão. Parafraseando o lema cristão, a linha mestra desse esforço é nosce ut intelligas, intellige ut nocias. Assim como tinha o crede ut intelligas, intellige ut credas. Fazendo uma paráfrase, então, nosce ut intelligas, conhece para que compreendas, intellige ut nocias, compreende para que conheças. O presente estado de coisas nas ciências mais avançadas, com sua interação frutífera de pesquisa empírica e análise filosófica, sugere antes um retorno à pergunta básica, o que é conhecimento? Não podendo aqui esquadrinhar essa questão em detalhe, vou logo à resposta que costumo lhe dar nos meus cursos. Conhecimento é a transfiguração da experiência bruta em formas inteligíveis, articuladas em discurso coerente e compreensível. Mas uma coisa é a compreensibilidade do discurso em si, outra a dos materiais da experiência inicial, que dão a razão de ser de todo o esforço cognitivo. A primeira, evidentemente, não basta. É preciso que, através do discurso, se chegue à compreensão da experiência mesma. Cada uma das etapas dessa transfiguração é conhecimento no sentido potencial, mas não o é em sentido cabal e final. Nessa perspectiva, os resultados de uma pesquisa científica que não se integra numa compreensão adequada, ainda que parcial e provisória, do seu estatuto ontológico e do seu lugar na cultura, ainda não são propriamente conhecimentos. São conhecimento potencial, são materiais, são peças, são partes e etapas de um conhecimento possível. Então, essa ideia que me ocorre, por exemplo, quando leio o Enigma Quântico. Quando você fala, olha, o fenômeno está perfeitamente observado, medido, descrito, etc, etc, e temos certeza que as coisas são assim. Só que nós não temos a menor ideia do que é. Pergunto eu, em que medida isso é conhecimento? Quer dizer, algo que você observa, que você não sabe o que é, você não é capaz de responder quid est. Em que sentido isso é conhecimento? Bom, é conhecimento no sentido parcial, potencial, mas não é conhecimento em sentido cabal e satisfatório. Quer dizer, a inteligência humana ela só se satisfaz quando ela tem não apenas um fenômeno, tá certo? Mas, como diz, o númeno por trás. Então, você não tem só a descrição das aparências, mas você sabe a que realidade mais estável, mais profunda aquilo, compreende aí, você, aquilo de que realidade mais profunda aquilo emerge. Aí sim a inteligência encontra seu estado de repouso. Até lá ela está inquieta. E está inquieta por quê? Porque ela não possui conhecimento, possui apenas materiais para um conhecimento. Então, ao contrário do que diz o Dummett, eu digo, só depois da compreensão filosófica é que os dados científicos se convertem verdadeiramente em conhecimento. É a mesma coisa que dizia o Jean Piaget. O Jean Piaget também dizia, não, a filosofia não produz conhecimento, ela apenas nos dá um senso de orientação, tá certo? De valores, inclusive cognitivos. Eu digo, ah, mas espera aí, o que significa um conhecimento cujo valor cognitivo você não é capaz de medir? Quer dizer, eu sei uma coisa, mas eu não sei quanto aquilo vale dentro da estrutura geral do conhecimento. Eu não sei o que é, não sei quanto vale, não sei o que fazer com aquilo. Né? Então, como é que esse sentido faz você chamar isso de conhecimento? Então, é só quando o conhecimento se integra, vamos dizer, num sentido de orientação geral, valor ativo, inclusive de valores cognitivos, aí sim você pode dizer que é conhecimento. Então, qualquer tentativa de dizer, não, a filosofia não produz conhecimento, não, ao contrário. A ciência fornece os materiais que a filosofia transfigura em conhecimento. Se essa transfiguração ela é sempre incompleta, é sempre, vamos dizer, é imperfeita, bom, isso faz parte da natureza humana, não é, se não é culpa da filosofia, não é isso? A compreensão filosófica é a causa final do esforço científico, que só nela se perfaz ou deve perfazer-se como vitória efetiva do intelecto humano sobre a confusão das coisas. Se a conquista dessa compreensão não raro se mostra dificultosa e problemática, isso não justifica nem que a busca experimental fique parada à sua espera, nem que a etapa experimental seja elevada à condição de meta final e autônoma do processo cognitivo, como faz Piaget, ou como faz também o Dummett. É? Quer dizer, o conhecimento é a meta, a compreensão é algo que vem depois. Né? Como se a compreensão fosse apenas um adorno suplementar ou uma ocupação exclusiva dos departamentos de filosofia sem importância para os de ciência. Bom, isso pode ser uma divisão departamental, burocrática, e como tal pode funcionar, mas na inteligência humana não funciona assim. Tá certo? Você não pode separar na sua cabeça conhecimento e compreensão, isso é absolutamente inviável. Né? A propósito, o que é ciência, no fim das contas? Uso aqui a palavra ciência no sentido moderno de conhecimento experimental sistemático e forneço em formato compactado a resposta que tenho exposto com maiores detalhes nos meus cursos e conferências. No conjunto das investigações filosóficas, ciência é a estabilização parcial e provisória de certas áreas de investigação que, durante algum tempo, mais longo ou menos longo, podem ser submetidas a um tratamento homogêneo segundo um protocolo mais ou menos fixo de procedimentos experimentais, sem a necessidade de maior fundamentação ontológica, até que seus resultados atinjam o nível de perfeição em que se torne novamente necessário buscar essa fundamentação e a ciência em questão se reintegre com todos os seus resultados no panorama geral das discussões filosóficas. Então, quando Newton ou Leibniz falavam de filosofia natural, para designar o que hoje nós chamaríamos ciência experimental, eles tinham toda a razão, porque eles entendiam que aquilo era uma etapa do processo cognitivo e que essa etapa deveria se encaixar depois numa etapa de aprofundamento filosófico da coisa, e só aí você teria, então, o que você poderia chamar um conhecimento efetivo. Tá certo? Então, acontece que algumas questões são elaboradas filosoficamente de maneira tão, tão boa que você formula, então, certas perguntas que têm que ser respondidas pelo método experimental. Então, o método experimental é um protocolo fixo de procedimentos que é igual para todos os cientistas. Então, é como se delegasse uma parte dos filósofos, olha, você fica tratando destas questões aqui pelo método experimental e não precisa buscar nova fundamentação filosófica durante certo tempo. Mas quando terminar esse trabalho, quando você tiver resultados de um certo nível, aí sim as perguntas filosóficas vão voltar todas, como aconteceu com a física, como aconteceu com a genética. Embora a formulação em palavras seja minha, quem deu essa resposta não fui eu, foi a evolução das ciências nas últimas décadas. Foi ela que reaproximou filosofia e ciência, mostrando que o divórcio delas não havia sido senão uma etapa provisória, explicável pelo próprio estado incipiente em que determinada ciência se encontrava e destinada a dissolver-se espontaneamente tão logo essas ciências alcancem certo nível de maturidade. Então, quer dizer que o famoso processo de separação da ciência e da filosofia que acontece no começo da Idade Moderna, ele se fecha agora quando certas ciências, como a física quântica ou a genética, alcançam um nível de perfeição em que a descrição do fenômeno está tão completa e tão precisa que o passo seguinte só pode ser dado mediante formulação de certas perguntas filosóficas, como Wolfgang Schmidt está fazendo. Vocês que leram o Enigma Quântico, vocês podem imaginar o efeito que este livro pode ter dentro do próprio âmbito das ciências experimentais. Quantas novas investigações o que o Wolfgang Schmidt está dizendo ali não pode inspirar? Quer dizer, pode inaugurar uma nova etapa da física quântica a partir do livro do Wolfgang Schmidt. Né? Então, a propósito desse tema e outros correlatos, surgiram durante a semana várias investigações, talvez vocês tenham lido no Mídia Sem Máscara esta coisa que eu escrevi a respeito de um post colocado pelo Júlio Lemos no site da Dicta a respeito do Sr. Michael Dummett. Né? Eu não vou retornar àquele texto, não creio que seja necessário agora. Bom, se for, a gente volta. Né? Mas eu vou retomar essa discussão a partir de uma pergunta que me foi colocada, não no site do seminário, mas no Facebook, por um cidadão chamado Fábio Salgado de Carvalho, que eu não sei se é aluno do seminário. Ele diz: professor, muito interessante o seu artigo Cigarras e Formigas. Impressiona-me, contudo, como o senhor pode falar que a escola analítica não trouxe grandes resultados filosóficos. Ignorando aquele que é um dos maiores arautos da escola, Saul Kripke, cujo trabalho Naming and Necessity, Nomeação e Necessidade, teve o impacto de ressuscitar a metafísica que andava desacreditada, pelo menos entre os analíticos. Quanto a Frege, é impossível falar do que quer que seja em filosofia da linguagem contemporaneamente sem o citar. Aliás, também achei estranho o senhor não citar um filósofo como David Kaplan, que possui um importante trabalho na semântica dos demonstrativos, que teve repercussões em outras áreas da filosofia. Se os principais avanços na linguagem vêm da escola analítica, o que dizer da filosofia da mente? Qualquer livro introdutório mais recente não dispensa o tratamento analítico. Até mesmo o campo da filosofia da religião tem se desenvolvido hoje, principalmente a partir dos analíticos. Grandes estudiosos da área hoje são justamente da escola analítica, como Plantinga, Alston, Mackie e Swinburne. Até mesmo na teologia, existe uma corrente nova chamada teologia analítica que tem se desenvolvido bastante. Veja, a título de exemplo, o livro de Oliver Crisp e Michael Rhee, intitulado Analytic Theology, New Essays in the Philosophy of Theology. Acho que o senhor foi injusto com os analíticos. Então, vamos ver qual é o problema. A escola analítica criou um número enorme de objeções a setores inteiros da filosofia, como metafísica, filosofia da religião, moral, etc., etc. Tá certo? Bom, passado algum tempo, em função dessas dificuldades, acreditou-se que inumeráveis questões tradicionais filosóficas podiam ser afastadas como questões não filosóficas, ou como questões insolúveis, ou como questões de fé, ou até como questões de livre-arbítrio, que a gente escolhe o que ele quer. Passado algum tempo, como é inevitável que aconteça, começam a surgir as respostas às objeções dentro da mesma técnica analítica e demonstrativa que foi usada para formulá-las. Ora, isso quer dizer que o que todos esses autores têm, eu não acompanho todos esses autores. O único que eu conheço bem aqui é o Plantinga. Os outros eu não eu sei por alto, tá certo? Então não posso me pronunciar. Mas, baseando no exemplo do Plantinga, o que ele está fazendo? Ele está pegando toda aquela linguagem da filosofia analítica e demonstrando nela que a metafísica é possível e é viável. Eu digo, ora, mas é o caso de dizer, quem é que não sabia? Hã? Só os membros da escola analítica não sabiam. Por quê? Porque eles criaram dificuldades, criaram objeções que paralisam o interesse deles por essa área. Então, tudo que esse pessoal está fazendo é resolver problemas internos da escola analítica, que para pessoas de outra orientação não são problema de maneira alguma. Tá certo? A possibilidade de você criar... Veja, durante muito tempo, o próprio Michael Dummett diz isso, que durante muito tempo todo o aparato da escola analítica foi usado só para fins destrutivos. Isto é, para negar certas questões filosóficas, negar o interesse por certas questões filosóficas. Mas, diz ele, também isso pode ser usado no sentido construtivo. Então, por que que uma objeção, tá certo, ao interesse que você tem por um determinado problema deve valer? Por quê? Eu não vejo nenhum motivo para isto. Sobretudo quando estas objeções são formuladas não com base no exame dos próprios objetos de que trata a metafísica, a filosofia, a religião, etc., etc., mas com base na linguagem que você está usando para falar desses assuntos. Então, quando você diz que determinado problema resulta de um equívoco de linguagem, você está excluindo a hipótese de que o equívoco de linguagem não tenha nada a ver com o objeto do qual você está falando. Mesmo que haja um equívoco de linguagem, isso não quer dizer que a questão mesma seja puramente linguística. Quer dizer, está uma confusão entre o objeto de experiência e a linguagem do qual se fala dele. É um fenômeno também que foi bastante estudado pelo Eric Voegelin e que se pode formular da seguinte maneira. As experiências fundamentais de que fala a metafísica, a filosofia da religião e de que falam os mitos, que falam os textos sagrados, etc., etc., não são afirmações sobre objetos, mas são afirmações sobre uma totalidade de experiência na qual o próprio sujeito está dentro da esfera da experiência. Então, é o ambiente daquilo que Platão chamava metáxia, participação. Ou seja, não são afirmações objetivas sobre objetos da experiência. O que são objetos? Objeto quer dizer objectare, é jogar diante, quer dizer aquilo que está diante. Por exemplo, como agora, por exemplo, eu tenho diante de mim esta câmera, as pessoas que eu estou vendo, etc., etc. Então, eu sou o sujeito da cognição e esses elementos são os objetos da minha cognição. Então, há uma distinção sujeito-objeto. Então, eu faço afirmações objetivas sobre aquilo que eu estou captando nos objetos. Ora, quando você fala de Deus ou da eternidade, você não está falando de objetos, você está falando de uma situação dentro da qual você está. E não é possível formular afirmações objetivas sobre isso, porque a realidade da qual você está falando não é objetiva e nem subjetiva. Quer dizer, o conceito de sujeito e objeto não se aplica absolutamente. Então, a linguagem apropriada para falar disso não é, vamos dizer, a linguagem da discussão e da prova, mas é a discussão da meditação, onde você, por assim dizer, expressa a experiência tal como ela está acontecendo. Tá certo? E não tentando formular afirmações objetivas que possam ser testadas ou provadas. Você vê que Platão, no momento culminante dos seus diálogos, após ele ter, vamos dizer, removido várias objeções e dificuldades, quando perguntam a Sócrates, mas o que você acha mesmo? Qual é a verdade sobre isso? O que ele faz? Ele expressa um mito. Porque a linguagem mítica é mais apropriada à descrição desse tipo de experiência do que uma linguagem, vamos dizer, presumidamente objetiva, que serve para falar de objetos externos ao sujeito. Então, por exemplo, se eu estou aqui descrevendo o comportamento, vamos dizer, de um gato, sei lá, a embriologia do gato, esse não é um processo do qual eu participe. Né? Eu não tenho nada a ver com esse processo. Eu estou descrevendo um objeto. Mas, se eu estou falando, por exemplo, de eternidade e tempo, oh, meu Deus do céu, eu estou dentro do tempo e eu estou dentro da eternidade. Então, não são objetos dos quais eu possa formular, vamos dizer, juízos que possam ser conferidos objetivamente. Também não se trata de pura subjetividade, porque a subjetividade é algo que diz respeito a mim. Eu não posso dizer que eternidade e tempo são coisas subjetivas. Se fosse subjetivo, existia só dentro de mim, estariam todos livres do tempo. Eu estou falando de uma experiência minha, da qual eu sei que os outros seres humanos compartilham, porque a minha própria convivência com eles está dentro disto. Então, são realidades inegáveis, mas ao mesmo tempo não são objetivas. Ou seja, o conceito de objetivo e subjetivo não serve. Como as pessoas perdem de vista isso? Às vezes entendem que o filósofo está fazendo afirmações objetivas e que, portanto, podem ser provadas ou impugnadas. Por exemplo, a famosa prova ontológica de Santo Anselmo. Ela não é uma prova. Né? Ela é a descrição, vamos dizer, meditativa de um tipo de experiência que foge a esse critério. Isso quer dizer que a prova ontológica de Santo Anselmo, ela funciona como prova se você participa da experiência. Se você não é capaz de se transpor mentalmente a ela, então, evidentemente, aquilo nada prova e são apenas palavras. Por exemplo, quando Kant diz que o conceito de um ser infinitamente perfeito, que é o conceito a que apela Santo Anselmo, é uma coisa e que o ser infinitamente perfeito é outra, né? Eu digo, ora, em que medida esta distinção se aplica realmente? Eu não posso ter um conceito de um ser infinitamente perfeito. Ele não é pensável, ele só é participável. Não é um objeto do qual eu esteja falando. Se você entende isso, então o argumento de Santo Anselmo, para você, vira uma realidade profunda. Se, no entanto, você não é capaz de entender isso, e você acha que existe um conceito do ser infinitamente perfeito, em vez de haver apenas uma alusão vagamente indicativa, então daí você distingue o conceito e o seu objeto, como faz Kant, e diz, essa prova não vale, ela não prova nada. Mas é uma maneira errada de tratar o assunto. Ora, toda a escola analítica trata todos os juízos filosóficos como se fossem juízos de sujeito e objeto. E, naturalmente, a maior parte desses juízos aparecem, de repente, desprovidos de significado. Porque Kant pode dizer, bom, mas o conceito do ser infinitamente perfeito, Kant poderia ter dito, é um conceito desprovido de significado. Não foi exatamente isso que ele disse. Mas o que ele disse é que um raciocínio que você faça sobre um ser infinitamente perfeito só prova algo com relação ao conceito desse ser e não com relação ao próprio ser. Eu já escrevi alguma coisa sobre isso, mostrando que essa objeção é totalmente inválida, porque não é disso que se trata no Santo Anselmo. Então, todos estes, essas palavras de ordem meditativa, que expressam a experiência da participação, da metáxi, como dizia Platão, não estão sujeitos ao tipo de análise que o pessoal da escola analítica faz. Porque eles só admitem julgamentos atomísticos sobre objetos. O que é um julgamento atomístico? É um julgamento separado de outro objeto. Como, por exemplo, sei lá, a galinha botou um ovo. Então, é um julgamento atomístico que é separado de qualquer outra coisa. Se a galinha pode ter botado um ovo, por exemplo, quando está havendo uma guerra ou quando está tudo em paz. Tá certo? Quando em volta existe pobreza ou riqueza, quando todos estão felizes ou infelizes. Então é atomístico porque é separado. Então, este é um juízo atomístico sobre um fato. Tá certo? Eles só admitem este tipo de juízo. Eu digo, bom, a partir da hora que você só admite juízos objetivos de tipo atomístico, então o que você fez foi se comprometer a não compreender todos os textos filosóficos e todos os textos da religião nunca. Porque nenhum deles é sobre constituído de juízos atomísticos sobre fatos da realidade. Eles são juízos sobre a experiência da participação dentro da realidade como um todo, que é coisa completamente diferente. Então, isso quer dizer, a própria origem da escola analítica é baseada numa incompreensão de textos, né? A partir do instante que eu percebi isso, eu perdi todo o interesse por essa escola. Eu falei, bom, você vai ficar o resto da vida partindo cabelo em quatro e criando objeções em cima de objeções, em cima de objeções, e um dia isso vai se tornar tão sufocante que você vai ter que virar a coisa do avesso e provar que tudo aquilo que você disse que era impossível, na verdade é possível. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Só que foram eles mesmo que criaram as objeções e eles mesmo que estão respondendo. E a pergunta, o que é que nós temos a ver com isso? A escola analítica só se tornou importante porque ela dominou politicamente as universidades da Inglaterra e dos Estados Unidos. Só por causa disso, e não porque fosse superior intelectualmente a outras escolas. Dificilmente você vai dizer que tem alguém na escola analítica que seja superior a um Edmundo Husserl, ou a um Xavier Zubiri, ou Bernard Lonergan. Não tem isso aí. Então, também acontece um outro problema. Muita gente está estudando discurso lógico, estudando lógica, lógica matemática, etc., sem nunca ter parado para pensar uma simples coisa, uma coisa muito simples e elementar, que é o seguinte, o que é discurso lógico? Bom, as relações lógicas e as relações matemáticas, elas são atemporais, elas não dependem de tempo. São, por assim dizer, eternas. Tá certo? Então, antes do mundo existir, 2 mais 2 já era 4. Quando esse mundo tivesse desfeito em farrapos e não existir mais sequer uma partícula no espaço, e não existir nem mesmo espaço, 2 mais 2 vai continuar dando 4 e A vai continuar sendo igual a A. Tá certo? Isso quer dizer que todas as relações lógicas e matemáticas além de ser eternas e atemporais, elas são simultâneas. Elas não aparecem uma depois das outras. É? Não é que primeiro 2 mais 2 é 4 e depois 3 mais 3 é 6. Não, isso é tudo ao mesmo tempo. Todo o conjunto das relações matemáticas, conhecidas ou não conhecidas, é válido simultaneamente e atemporalmente. Ora, o que é discurso? Discurso é um pensamento que se desenrola no tempo. Daí a distinção. A Igreja Católica, que entende mais disso do que todos os filósofos juntos, ela dizia o seguinte, que só tem acesso ao conjunto das relações lógicas o pensamento angélico. Porque não é discursivo, é instantâneo. Isto quer dizer que um anjo, quando pensa uma coisa, ele conhece instantaneamente a linha inteira dos antecedentes e consequentes. Isso quer dizer, por exemplo, as relações matemáticas, o anjo conhece todas ao mesmo tempo, simultaneamente. Nós não podemos conhecer isto. A prova de que existe uma história da lógica, uma história da matemática já mostra isso. Quer dizer, essas relações vão sendo descobertas gradativamente. Estão sendo descobertas até hoje e ninguém terminou. Isso significa o seguinte, a expressão discurso lógico é autocontraditória. Um discurso nunca pode ser lógico porque ele não pode abarcar a totalidade das relações lógicas. Ele só pode pegar uma ou outra relação lógica separadamente, distintamente, solta no ar, sem saber os antecedentes e consequentes. Então, isso quer dizer, um discurso nunca é lógico. Logos não é só razão humana. Logos é, até para o próprio Platão, é a inteligência divina, a inteligência da simultaneidade, da eternidade. Então, o nosso discurso somente imita a lógica. Não há discurso lógico. Se não há discurso lógico, há apenas um discurso que tende à lógica, mas tende como numa assíntota, quer dizer, uma curva que vai aproximando, um negócio aproximando, mas nunca chega. Então, por mais que você aperfeiçoe o discurso lógico, tá certo? Você nunca chega lá. Está aí o famoso teorema de Gödel para provar que não existe o discurso inteiramente coerente. Em algum momento você vai ter que ter um salto intuitivo qualquer. Por mais que você aperfeiçoe. Se você continuar aperfeiçoando, formalmente o discurso, o que acontece? Você pode mecanizá-lo, colocá-lo num computador. E daí o computador é capaz de fazer cálculos tão complexos e tão longos que não há possibilidade de um ser humano conferi-los. Isso já acontece hoje. Tem certas contas que você entrega para o computador. Eu digo que se você botar 1.000 matemáticos fazendo conta dia e noite para conferir se o resultado do computador está certo ou não, eles não vão terminar. E isto é mais uma prova empírica do que eu estou dizendo. O pensamento lógico é inacessível ao ser humano. Nós só podemos tender a ele. Isto significa, sumariamente, que a lógica é a estrutura da possibilidade universal. Todas as possibilidades, nas suas interconexões internas necessárias. Então você tem a distinção do necessário e do impossível. Nós conhecemos o impossível, não, você conhece que algumas coisas são impossíveis. Você sabe que você conhece a escala da necessidade? Não, você sabe que algumas coisas são necessárias. E se uma coisa é necessária, o oposto dela é impossível. Então, quando dizemos, por exemplo, se 2 mais 2 é 4, é impossível que seja 5. Eu digo, mas bom, vamos supor que você fosse fazer essa conta, esse raciocínio, só com relação aos números. Você imagina, uma conta de 2 mais 2 tem quantos resultados certos? 1. Quantos resultados errados? Infinitos. Você pode conferir um por um? Não pode. Então, isso significa a noção de discurso lógico é autocontraditória. A noção de discurso lógico é ilógica. Portanto, todo e qualquer discurso que se apresente como lógico, ele apenas está tendendo a uma lógica. sem poder alcançá-la, por definição. Isso significa, em outros termos, que a lógica jamais é critério da verdade. Não é possível. Se nós fôssemos depender do discurso lógico para critério da verdade, nós jamais alcançaríamos. Não poderíamos saber nem isso que eu estou dizendo agora. Porque eu sei isso por quê? Por lógica? Não, eu sei por experiência intuitiva e imediata. É? Quer dizer, eu sei que um discurso transforma o tempo, por quê? Porque eu penso temporalmente. Eu não consigo pensar tudo ao mesmo tempo. É? E qualquer um de vocês pode comprovar essa experiência. É? Então, o discurso, então a forma, o pensamento discursivo é a forma humana do pensamento lógico. Ela é a forma especificamente humana de pensamento. Ao passo que a apreensão intuitiva e simultânea é angélica. Mas nós temos também conhecimento intuitivo. Mas nós temos conhecimento intuitivo da realidade? Não, nós temos conhecimento intuitivo somente daquilo que veio parar na nossa frente. É? Por exemplo, se eu tenho a dor de barriga, isso é um conhecimento intuitivo. Quer dizer, ninguém precisa me informar que eu estou com dor de barriga. Eu não preciso pensar para saber com dor de barriga. Por quê? Porque eu conheço a própria dor de barriga e não o conceito dela. Né? Se aparece um gato, um cavalo, um elefante à minha frente, eu tenho conhecimento intuitivo deles, porque eu estou vendo o próprio gato, o próprio cavalo, o próprio elefante e não o conceito deles. E, aliás, se eu for tentar pensar um conceito de cavalo, tá certo? Eu posso ter até alguma dificuldade de distinguir o cavalo de outros seres parecidos. Quer dizer, o pensamento conceitual seria mais demorado. Então, eu vejo um cavalo, né? E sei, portanto, por intuição sensível, que o cavalo está na minha frente. Eu não preciso pensar para isso. Então, nós temos conhecimento intuitivo. Mas temos conhecimento intuitivo da realidade? Não, nós temos de algumas realidades. Na verdade, tem um conhecimento intuitivo de um número insignificante delas. Por quê? Quando eu cheguei ao mundo, praticamente tudo já havia acontecido. Hein? E eu não posso ter conhecimento intuitivo de nada disso. Também não posso ter conhecimento intuitivo daquilo que não está ao meu alcance espacialmente. Hein? Eu só posso ter intuição daquilo que se apresenta. Hein? Então, por exemplo, eu sei que existe o ornitorrinco porque eu li no livro de zoologia, mas eu nunca vi um. Eu nunca tive um conhecimento intuitivo do ornitorrinco. Mas eu sei que existe cachorro, galinha, etc., porque eu já vi. Então, o conhecimento lógico é inacessível ao ser humano. E o conhecimento intuitivo é limitado. No entanto, nós podemos ter um pensamento que se aproxime do padrão lógico simbolicamente. No sentido em que ele é parcialmente lógico e ele remete a uma perfeição possível. Nesse sentido, por exemplo, pode haver provas negativas. Você pode provar que determinada coisa é impossível. Mas que uma coisa é impossível, outra coisa é impossível e outra é impossível. Mas você não pode provar a totalidade dos impossíveis. Hã? Isso significa, de cara, que o pensamento lógico não é critério de veracidade quase nunca. Ele é apenas um instrumento auxiliar. Assim como o conhecimento intuitivo também não pode por si ser critério de veracidade. Você precisa articular um e outro, tá certo? Com um terceiro modo de conhecimento, que é o que Platão chamava metáxis, que é a consciência de participação, consciência de estar dentro de uma realidade que me abarca e da qual eu sou parte e que em mim se transforma de algum modo numa coisa autoconsciente. Quer dizer, quando eu tomo consciência de algo, aonde está acontecendo esta tomada de consciência? Está acontecendo dentro da realidade. Então, é uma parte da realidade que está tomando consciência de si mesma. Né? Então, este é um modo de conhecimento que eu não posso dizer que é nem racional e nem intuitivo. É um terceiro. Que é exatamente aquele que eu chamei conhecimento por presença. Um termo que pode ser até errado, mas que foi o que eu pude arrumar por um momento. Né? Então, nós só podemos ter certeza absoluta daquilo que nós testemunhamos diretamente, tá certo? Intuitivamente. Por exemplo, se eu assisti um crime, eu vi um sujeito matando outro, eu tenho certeza absoluta de que aquilo aconteceu. Eu vi um sujeito enfiar a faca na barriga do outro e o outro estrebuchar e morrer. Então, eu tenho certeza absoluta disso, mas eu não posso provar isso para um terceiro. Então, isso quer dizer, a maior parte dos conhecimentos absolutamente certos que os seres humanos têm são, por assim dizer, intransmissíveis. Só são transmissíveis através do discurso, mas o discurso por si não é prova do testemunho. Ao contrário, o testemunho é que é prova do discurso. É isso? Pergunto eu, existe algum domínio da realidade onde o testemunho seja dispensável? Onde se possa conhecer algo totalmente sem testemunho? Não tem nenhum. Se você disser, mas e a física quântica que faz essas observações, medições certas, etc. Bom, acontece o seguinte, alguém teve que fazer a medição. Para fazer a medição, ele teve que lidar com equipamento. Como é que ele adquire domínio sobre esse equipamento? Ele tem que ter uma prática de anos. Não basta ler um manual de instruções. Isso quer dizer, o conhecimento que um técnico tem de um determinado equipamento não é, por sua vez, totalmente transmissível em palavras. Depende do hábito que ele adquire ao lidar com aquele equipamento. E a maior parte disto é intransmissível em palavras. Então, eu dependo de que um sujeito que adquiriu o hábito de lidar com aquele equipamento, e, portanto, ter o domínio daquilo, me dê um depoimento sobre o teste que ele fez, os resultados que encontrou. Na mais exata das ciências, o testemunho continua indispensável. Então, isso quer dizer, a base do conhecimento humano é o testemunho. Primeiro, o testemunho direto. Não só de tipo intuitivo, mas de tipo participativo também. E esse testemunho é válido e é eficaz na medida em que os seus interlocutores tenham experiência semelhante e que possam se comunicar com você. Portanto, na totalidade do universo cognitivo, o fundamento, a base da credibilidade é o quê? É a confiabilidade do testemunho, meu Deus do céu. Isto é a condição humana. A certeza total, imediata e integral somente a inteligência angélica pode alcançar. Os anjos têm certeza absoluta. Nós nunca temos. Então nós dependemos da confiabilidade do testemunho, nós temos de confiar em nós mesmos e nos outros? Sim. Eu sei que isso é angustiante. Nós gostaríamos de ter a certeza total, absoluta, angélica, mas nós não temos. Ora, para que se desenvolve tanto a ciência da lógica, a técnica das demonstrações, etc., etc.? Para nos poupar da angústia de depender do testemunho. Para tentar criar um aparato técnico que me liberte da dependência do testemunho. Que me dê a certeza total e final. Só que isto é impossível. Ora, do mesmo modo que existe a inteligência angélica, existe a inteligência demoníaca. A inteligência demoníaca, ela é angélica. Quer dizer, ela também é simultânea. Ela também conhece a totalidade das relações, só que ela decidiu mentir num ponto. E, mais ainda, nós humanos podemos transitar entre a mentira e a verdade. Nós mentimos, depois nos arrependemos, confessamos que mentimos. O demônio não pode fazer isso. Quer dizer que a mentira é definitiva. E continuará produzindo os seus resultados lógicos, vamos dizer, irreversivelmente, implacavelmente até o fim. Então, isso quer dizer que nós, inspirados, tá certo, por uma dúvida demoníaca, nós podemos criar objeções infinitas. E quando você cria objeção, então você é obrigado a aprimorar a técnica lógica para responder a objeção. Você pode se manter ocupado com isso o resto da sua vida. E é exatamente isso que faz a escola analítica. Claro, uns fazem, então, destrutivamente. Nós vamos negar tudo. Como Wittgenstein, quer dizer, praticamente todas as questões de metafísica, religião, etc., não são questões filosóficas, não podem ter tratamento racional, etc., etc. E pode vir um outro, que tem uma boa intenção, que é piedoso, diz, não, ao contrário, dá para fazer, vamos elaborar a técnica lógica e vamos chegar lá, etc, etc. Ele diz, escuta, mas isso aí é somente baseado na recusa do testemunho? Hã? Isto é baseado no temor de ser enganado pelo testemunho dos outros. Só que a confiabilidade do testemunho é a base da sociedade humana, é a base da ciência, é a base de todo conhecimento, é a base da história, é a base de tudo mais. Não tem escapatória, meu filho. Quer dizer, não existe uma vacina que te proteja contra a possibilidade de ser enganado por outros seres humanos ou por você mesmo. Não existe. Então, se a base do conhecimento é o testemunho, então, como é que eu posso adquirir mais certeza e mais firmeza neste ponto? Ainda que dentro da limitação humana. Através do meu próprio testemunho. E é isso que eu chamo método da confissão. A única via de acesso à verdade é o testemunho fiel que você dá de você para você mesmo. Na medida que você é capaz de fazer isto, você também adquire o senso de perceber se o outro está depondo fidedignamente ou não. Então, isso é o que chama o senso da verdade. O senso da verdade não é um poder mágico que me permita apreender a verdade universal, a totalidade das relações lógicas, a estrutura do universo. Não, não é nada disso. O senso da verdade, que é também falível, é a capacidade que nós temos de perceber se uma outra pessoa está sendo sincera ou não. Ora, aí me lembro o livro do Alain Perrefitte, A Sociedade de Confiança. Claro que a sociedade se baseia na confiança. No mesmo modo que em ciência e em filosofia existe esta obsessão da técnica lógica perfeita que nos dispense dos riscos da confiabilidade, tá certo? Que nos dê a prova objetiva final de tudo que nós estamos dizendo, existe no campo da política e da sociedade o desejo do controle perfeito. Hã? Que dispense as pessoas de confiarem umas nas outras. Por quê? Porque tem uma administração que criou todos os regulamentos possíveis e que vele para que elas não façam mal umas às outras. Isso também é impossível. Se tem uma coisa que a história comprova, é que quanto mais lei você tem, mais aumenta a criminalidade. Então, assim como, vamos dizer, a prova completa, perfeito, é impossível, o controle perfeito da sociedade também é impossível. Ou seja, nós estamos vivendo entre seres humanos e se nós não confiamos uns nos outros, se nós não somos nós mesmos dignos de confiança, então nós estamos no mato sem cachorro definitivamente. Não há precaução contra isto. Então, é por isto mesmo que todos esses esforços da escola analítica para agora nós vamos restaurar a possibilidade da metafísica, eu digo que isso é um problema de vocês, meus filhos. Vocês aprimoraram a técnica lógica para criar um mundo de objeção. Agora vocês aprimoram a técnica lógica para responder suas próprias objeções. Só que isso não é uma via de acesso à verdade. Isso é apenas uma discussão interna de um grupo. Cuja relevância filosófica, se quer saber, é nula. Porque a finalidade da filosofia não é produzir a prova final de nada. É produzir um senso de orientação suficiente para a duração de uma vida humana. É produzir uma área de inteligibilidade suficiente para um ser humano, para uma determinada sociedade durante algum tempo. A finalidade da filosofia, como já era em Platão, é criar uma certa área de luminosidade dentro da experiência da metáxis. E não fornecer prova de tudo. Na verdade, se você ler a obra de Platão, você vê que Platão nunca prova coisíssima nenhuma. Você reconhece o que ele está dizendo, por quê? Porque você tem a experiência. Mas isso não é uma prova. Isso é apenas um diálogo de duas testemunhas confiáveis. Se o interlocutor não for confiável, ele pode produzir objeções em número infinito. E depois que você der a prova, por exemplo, veio aí o Alvin Plantinga e provou que a metafísica é viável, etc, etc. E você tem certeza que não vão surgir novas objeções? É claro que vão. E depois outras, e depois outras, e depois outras. Então, É claro que o pensamento humano ele tem de buscar alguma coerência lógica. Quer dizer, a consistência lógica é uma virtude do pensamento humano. Mas ela é uma virtude somente imitativa e, por assim dizer, simbólica, que nós jamais alcançamos. Tá certo? E, por outro lado, a capacidade que você tem de raciocinar logicamente é a capacidade natural que o ser humano tem. Outra coisa é a técnica lógica desenvolvida pelos lógicos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pessoas que nunca estudaram lógica podem ter um raciocínio lógico exemplar. E outra que estudou lógica a vida inteira pode ser incapaz de raciocinar sobre o que quer que seja. Vamos dizer que a lógica está para o pensamento lógico, a lógica no sentido técnico da coisa está para o pensamento lógico, assim como a fisiologia da respiração está para a respiração. Você não precisa conhecer a fisiologia da respiração para respirar perfeitamente bem, hein? Assim como você não precisa conhecer gramática para você escrever maravilhosamente bem, porque existe uma espécie de instinto gramatical nos escritores de verdade. Até agora mesmo acabei de escrever um negócio observando isso. Falou, não houve nenhum gramático que fosse grande escritor e nenhum dos escritores, grandes escritores, jamais foi gramático. Homero não foi gramático, Dante não foi gramático, Goethe não foi gramático, Shakespeare não foi gramático. É? E, no entanto, o mundo está cheio de gramáticos que escrevem mal. Eu até lembrei o negócio do Milor Fernandes, que falava do Antônio Weiss. Ele conhece todas as palavras do idioma, ele só não sabe juntá-las. Então, a gramática está para a escrita como a técnica lógica está para o pensamento lógico. Observação, por exemplo, os escolásticos desenvolveram um bocado a técnica lógica. Só que o mais brilhante de todos eles, o maior de todos, que foi Santo Tomás de Aquino, deu muito pouca atenção às questões puramente lógicas. Não tem uma descoberta lógica que você pode dizer foi descoberta de São Tomás de Aquino. Não, ele simplesmente sabia raciocinar logicamente. É? Dentro dos limites do humanamente possível. Então, não existe prova lógica suficientemente perfeita que possa eliminar a possibilidade de toda objeção. Então, significa que o esforço de provar, muitas vezes, é apenas a recusa de você descrever a experiência tal como ela aparece. Por exemplo, a experiência da participação. O da metáxi, quer dizer, todos aqueles mitos platônicos, o que, que eles provam? Eles não provam nada, mas eles nos dão uma ideia da experiência da metáxi, né? Então, se você tem a mesma experiência, e todo mundo tem, saiba ou não, você é capaz de reconhecer aquilo. Isso não quer dizer que Platão provou aquilo. Quer dizer, o próprio esforço de provar, ele só vale para afirmações atomísticas sobre objetos. Mas, olha, a quase totalidade do que se pensou e se escreveu de valioso no mundo não se refere a isso. Por exemplo, a obra inteira de Shakespeare não se refere a isso. A obra inteira de Platão não se refere a isso. E o próprio Aristóteles, que fundou a lógica. Aristóteles tem uma frase que é para você pensar. Ele diz, a poesia é mais verdadeira do que a história. A história lida o quê? Com fatos documentados. E a poesia? Com coisa que você inventou. Eu falo, não. Você não inventou, não. Você captou da experiência da participação e expressou em palavras. Isso quer dizer que Aristóteles via na poesia uma forma muito superior de conhecimento. Ele mesmo foi o inventor da lógica. Ora, o que a poesia diz, você não pode provar. Mas você reconhece a veracidade daquilo na medida que você participa da mesma experiência. Que ali não está tão descrita, está apenas insinuada ou simbolizada. Tá certo? Então, partindo desta noção da confiabilidade do testemunho, que não é dispensável nem na mais exata das ciências, e não será dispensável nunca, você entende claramente que o aperfeiçoamento dos meios técnicos de prova tem uma importância filosófica muito pequena, porque não é disso que a filosofia trata. Porém, como a filosofia analítica só reconhece a existência de juízos atomísticos sobre objetos, então para eles isso é tudo. Então, digo, meus filhos, você pode, uma geração de filósofos analíticos se destina, se ocupa de provar que algo é impossível, depois vem outra tentando provar que é possível. Eu digo, mas isso é problema seu? Não é isso? É como os cravos no Brasil, eles são brancos que se entendam, tá entendendo? É briga de branco, isso aí deixa eles brigar lá. Tá. Então, essa é uma briga de gente importante. Importante por quê? Porque domina as universidades. É. Aqui, a história de como a filosofia analítica chegou a dominar as universidades é uma história de politicagem, de sacanagem, de boicote, não de superioridade intelectual. É. Então, houve gente muito superior a qualquer filósofo analítico e foi boicotada aqui. É. O próprio Joseph Tocqueville, ou até o próprio Feugré. Então, a filosofia não é a arte da prova. Então, a lógica, como técnica, é a arte da prova. Ora, Aristóteles dava muito mais importância à dialética, que é a lógica invenções, a lógica da descoberta, do que à lógica. Né? Porque ele sabia que somente um grupo muito pequeno de objetos pode ser objeto de prova. E que as coisas fundamentais não serão objeto de prova jamais. Então, logo você prova uma coisa, bom, pode aparecer outra objeção, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Você pode se manter ocupado por muitas gerações com isso aí. E é exatamente isso que é a escola analítica. Então, isso é ocupação de nerds e não de filósofos. É? Então, neste sentido, tá certo? É que eu considero que a admiração que certas pessoas têm por isso é aquilo que Ortega e Gasset chamavam de Hércules de admiração Hércules de Feira. É um sujeito fortão que fica lá levantando peso que não serve para absolutamente nada. Tá certo? Então, tem gente que admira muito a capacidade técnica em si, o virtuosismo técnico em si. E é exatamente disso que se trata com essa escola analítica. Só, ali dentro só resta você aperfeiçoar instrumentos técnicos de demonstração, ou para inventar objeções, ou para respondê-las. Só que tudo isto, o que, que é? Hã? Tudo isto é uma discussão retórica, que não vai terminar nunca. E, por isto mesmo, é que a gente vê que os admiradores disso tendem a uma atitude devota, tá certo? De verdadeiros crentes que não admitem um arranhão naquilo. Esse rapaz escreveu aqui no Facebook, o Fábio Salgado de Carvalho, pelo menos tem a decência de reconhecer o seguinte: só o crítico cujo trabalho Naming and Necessity teve o impacto de ressuscitar a metafísica que andava desacreditada, pelo menos entre os analíticos. Eu digo, uai, mas isso é um problema dos analíticos. Hã? Eles criaram objeções, por quê? Porque eles trataram as afirmações metafísicas como se fossem juízos atomísticos sobre objetos, coisa que elas não são. Então começa, a coisa já começa com um erro de leitura. É? Quando eu li pela primeira vez a história da filosofia ocidental, do Bertrand Russell, que era um autor que eu gostava muito na época, eu via que, quando ele tratava de Platão ou de Hegel, por exemplo, ele simplesmente não sabia ler, ele não sabia do que aqueles caras estavam falando. Ele tratava tudo como se fosse exatamente juízos atomísticos sobre objetos, quando não são. Hã? São expressões simbólicas de uma experiência. Experiência o quê? Subjetiva? Não, experiência da participação. Experiência da metáxise. Então, bom, ele simplesmente não entende esses filósofos. Então, tem alguma coisa a menos na cabeça dele. Tem o seguinte, ele só acredita, ele só aceita aqueles pensamentos que ele pode dominar e provar. Ou seja, somente juízos atomísticos sobre objetos. É? Então, para eles, tudo ou é objetivo ou é subjetivo. Digo, a metáxia, a participação não existe mais. E, infelizmente, nós estamos dentro da metáxia. Sujeito e objeto são distinções funcionais. É? Eu escrevi isso também a respeito de Kant. Quando Kant diz que nós só conhecemos os fenômenos e nunca aquilo que está por trás deles, nunca os números, tá certo? Eu digo, ele diz isso porque ele só concebe a si mesmo como sujeito do conhecimento, nunca como objeto. Ele não lembra que ele também é objeto. É? E que, se é verdade que nós só conhecemos os fenômenos, então nós não podemos conhecer o pensamento de Kant, nós só podemos conhecer a sua aparência fenomênica. Quer dizer, é claro, é um erro pueril, se você pensar. Eu digo, como é que um gênio como Kant comete isso? Eu digo, em primeiro lugar, não sei se é tão gênio assim. É apenas uma mente complexa. Hã? Gênio, para mim, é quem transmite coisas importantes e não quem cria dificuldade para depois vender facilidade. A história da escola analítica consiste nisso. Criar dificuldade, uma geração cria dificuldade, a outra vem e vende facilidade. Então, de Bertrand Russell e Wittgenstein até o Alvin Plantinga, foi isso que aconteceu. E Alvin Plantinga e Michael Dummett. Esses dois, depois de discorridos 100 anos, eles estão provando que é possível fazer aquilo que os outros diziam que era impossível. Porém, isto é um assunto gremial. Isso não tem nada a ver com a evolução da história da filosofia. É um desenvolvimento paralelo, local, do mundo anglo-saxônico. Isso foi, começou na Alemanha, mas pegou mesmo, foi na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então, em função disso, a gente vê que essa opção que eles fizeram já é irracional por apostar na perfeição do discurso lógico, quando a própria expressão discurso lógico já é ilógica. Quando o sujeito aposta numa coisa dessa, evidentemente, ele está mentindo para si mesmo. Ele está numa posição existencial absolutamente falsa. Está vivendo em cima de uma impossibilidade pura e simples. Daí a suscetibilidade neurótica que esse pessoal tem quando a gente fala de Wittgenstein ou de qualquer outro. Então, esse menino que escreveu para o Seminário de Filosofia faz exatamente isso. Como é o nome dele? Douglas. Vamos aqui, como está publicado no Seminário de Filosofia, acho que merece alguma discussão. Não sei qual o subjetivo do caluniar o Wittgenstein. Bom, em primeiro lugar, usa as palavras certas. Caluniar é atribuir crime. Eu não atribuí nenhum crime ao Wittgenstein, então se quer me acusar de alguma coisa, me acusa de difamá-lo e não de caluniá-lo. Como eu conheço bem a vida do sujeito, não conhece não, nós vamos ver daqui a pouco. Para ficar apenas em dois exemplos, o senhor, alguma aula passada, não mais me lembro, né, disse que Wittgenstein não foi para o campo de batalha, ficou apenas fazendo serviço no escritório, chamando-o também de covarde. Eu não disse nada disso. Eu estava me referindo a que na Segunda Guerra, ele fez trabalho de análise de informações e veio de ir para o campo de batalha. Isso não implica covardia nenhuma. Quer dizer, eu estou apenas descrevendo o tipo de trabalho que ele fez na Segunda Guerra. E não há nenhuma insinuação de covardia. Será que todos os analistas de informação são covardes por causa disso? Não, não houve nenhuma insinuação de covardia. Isso ocorre por conta da sua imaginação. Então, é aquele negócio. O brasileiro não leu o que um escritor escreve. Ele leu o que ele imagina que o escritor pensou. Então, você está me atribuindo intenções que, obviamente, pela minha frase, você não pode dizer que eu tive. E, em segundo lugar, eu estava me referindo à Segunda Guerra e não à Primeira, porque daí ele vem... Ora, é sabido que ele esteve no front, chegando a receber várias condecorações. Isso foi na Primeira Guerra, meu Deus do céu. Eu estou falando do serviço que ele fez na Segunda. O que, é que uma coisa tem a ver com a outra? Absolutamente nada. Em outro momento, o senhor disse que o sonho do filósofo era conseguir ser professor na União Soviética, mas que ninguém ofereceu um cargo a ele, o que o deixou frustrado. O que é falso. Wittgenstein recebeu oferta de uma cátedra de filosofia na Universidade de Kazan e uma segunda oferta. Não, eu disse que ele tinha o sonho de ir para a União Soviética. Hã? Eu não disse que era ser professor na União Soviética. Hã? E ele disse, ele não aceitou nenhum dos dois convites. Bom, daí ele vem e me cita aqui, começa a falar dos biógrafos do Wittgenstein, entre os quais o Ray Monk. Então, você não leu o livro do Ray Monk? Porque se você lesse, você saberia. Primeiro, por que o governo soviético ofereceu primeiro um cargo na Universidade de Kazan e depois outro na Universidade de Moscou, ao Wittgenstein? Porque ele estava querendo ir para lá para fazer serviços voluntários, humildes serviços voluntários. Ele adorava tanto a sociedade soviética que ele queria sacrificar a sua carreira acadêmica para se dedicar à construção da sociedade soviética. Isto chegou ao ouvido dos governantes de Moscou. Eles disseram, pô, mas não fica bem você pegar um cara que está lá em Oxford, um cara importante de Oxford, e deixar ele limpar a privada aqui em Moscou. O que, que vão dizer de nós? Hã? Daí pegaram, disseram, não, se ele quer vir para cá, que venha como professor da universidade. Então, Este caso aqui prova exatamente o amor exagerado que ele tinha à sociedade soviética. É? E não que ele desprezou os dois convites, provando que ele não tinha... que ele não queria ir para a União Soviética. Ele queria sim, mas não como professor. Ele queria como, vamos dizer, um humilde militante. Ele queria levar alguns estudantes para fazer a mesma coisa. Depois ele aqui dizia, não, o senhor comprou as ideias do livro de Kimberly Cornish, de Joe Lins. Não. Não comprei ideia nenhuma. A única informação que eu usei deste livro foi a questão da decifração dos códigos navais alemães, que me parece uma informação bastante viável e que não foi desmentida corretamente em parte alguma. O resto, todas as teses que ele enuncia lá, não tem nada a ver com isso, tá certo? Considero altamente duvidosa. Eu sei que ele, partindo, ele tinha dois fatos na mão. Um, essa decifração dos códigos alemães. E outro, o fato de que ele e Adolf Hitler frequentaram a mesma escola na Áustria. Partindo disso, ele construiu uma série de especulações, que eu também acho completamente ousadas, no mínimo. Né? Agora, eu não cheguei a dizer que ele foi um espião soviético. Eu disse que ele fez este trabalho. Ser um espião soviético é coisa completamente diferente, meu filho. Né? Você acha que qualquer um que se oferece para entregar uma informação é um espião soviético? Você está completamente enganado. Né? Um espião precisa ser formado para isso, dar um trabalho miserável. E o Wittgenstein não teve essa formação. Né? Então, você ter colaborado com o governo soviético num ponto não faz de você um espião e nem eu disse que fizesse. Então, dei daqui algumas críticas que não dá nem sequer a fonte das críticas. E aqui, Wittgenstein inocente do crime que lhe foi imputado ser espião, falou, mas eu não disse que ele era um espião. Eu disse que ele decifrou o código naval alemão e entregou para os russos e não para o governo inglês. É? Isso sequer pode ser qualificado de traição, por quê? Porque na época a Rússia e a Inglaterra eram aliados. Quer dizer, condená-lo como criminoso seria até injusto, como aconteceu aqui com esse Pollard, que é o sujeito que entregou um segredo americano para Israel, que é um país aliado. O cara foi parar na cadeia, mas é totalmente injusto ter uma campanha nacional em favor do cara. Então, eu não estou acusando de crime algum, estou apenas dando um dado que prova, quer dizer, a adoração dele pelo regime stalinista, mais propriamente, mais pelo stalinismo do que pelo comunismo, porque ele não é doutrinariamente um marxista e nem um adepto sistemático do socialismo. Também eu nunca disse que ele foi, outra coisa, eu nunca disse que ele foi socialista. Se você analisar bem a ideologia do Wittgenstein, você vê que ele era um totalitário, sempre. Ele era contra a democracia, contra a ciência moderna, aliás, anti-iluminista completamente, anti-iluminista radical, tá certo? Mas que, na objeção dele do mundo moderno, metade era revolucionário e metade era reacionário. É? Agora, no meio disso, quando apareceu o stalinismo, ele foi encantado com aquilo. Mais ainda, se você lesse o livro do Raymond, você veria que ele estava tão obcecado, tão hipnotizado e paixão pelo regime soviético, que ele não abdicou disso, nem mesmo quando teve o escândalo dos processos de Moscou, que foi que criou a primeira onda de defecções, de decepções e defecções no movimento comunista. Ele não, continuou lá em Pablo do Colosso. Então, eu não disse que ele era socialista, nem que era comunista, só disse que ele era um puxa-saco de Stalin. Quer dizer, um adorador de Stalin, né? E do stalinismo. Então, agora, o cidadão vê aqui, é a segunda vez que esse cara insiste em discussão sobre Wittgenstein. Quer dizer, o seu amor ao Wittgenstein realmente é um negócio que está começando a me parecer mórbido. Não se pode falar nada contra o Wittgenstein, que primeiro você amplia o que a gente disse para criar uma impressão horrorosa. Né? E depois começa a discutir aquilo e querer contestar. É... Bom. Eu vou fazer uma pausa aqui, daqui a pouco nós voltamos. Né? Bom, então aqui tem algumas perguntas interessantes. Vou começar com essa aqui do Leandro Diniz. Para que possamos replantar as sementes da civilização em nosso deserto mental de tamanho continental, não seria uma urgente missão resgatar o que fizeram os gigantes do início da Idade Média? Daí ele cita aqui um parágrafo do Luiz Jean Laonde, que eu concordo inteiramente. Bom, a resposta é evidentemente sim, com uma ressalva. Quer dizer, a cultura escrita que nós recebemos da Idade Média, ela já não tem em si, vamos dizer, o segredo da sua própria grandeza. Tudo o que foi feito a partir do fim do século XII, sobretudo no século XIII, resulta de 3 séculos de trabalho anônimo e discreto feito nas chamadas escolas catedrais, que eram escolas que visavam não a produção intelectual, mas a criação de grandes personalidades. Tá certo? Eu recomendo, tem aqui esse livro, The Envy of Angels, A Inveja dos Anjos. O autor chama C. Stephen Yeager, J-A-E-G-E-R. Este livro tem que ser muito meditado, porque aqui você vê o que é a verdadeira educação. E não quer dizer que estas técnicas que eles usavam nesta época possam ser repetidas hoje, mas é algo que pode muito nos inspirar. Outro dia também alguém me perguntou, falou, não, mas a educação clássica não pode resolver as coisas. Eu falei, nem a educação clássica, nem a imitação dos grandes filósofos medievais pode nos dar nada disso, porque, em geral, é a superposição de uma cultura letrada a uma personalidade tosca e mal formada. Você não pode esquecer que se você nasceu e cresceu no Brasil, você tem vícios de sentimento e de julgamento desde a infância, vícios de percepção. Né? E isso tudo tem que ser corrigido primeiro. Você tem que fazer uma revisão dos seus sentimentos de base, das suas reações as mais espontâneas, e ver se você não está perdendo alguma coisa. Né? Por exemplo, qual é o tipo de senso de humor que você tem? Eu vejo que hoje em dia, no Brasil, as gerações novas, elas só acham engraçado aquilo que é sádico, né? Onde se humilha o ser humano. Quer dizer, um humor compassivo ou doce, já eles não sentem que aquilo é engraçado. Né? Precisa ter sempre, vamos dizer, uma maldade. Né? E, vamos dizer, isso vem do berço, vem da casa. Tá certo? E não é uma coisa que a educação letrada por si possa corrigir. Quer dizer, aí isso tudo só pode ser corrigido mediante um aprofundamento, um exercício muito sério do próprio método da confissão. Quer dizer, quem sou eu, quais são os meus sentimentos de base, o que, que eu realmente sinto com relação às pessoas. Por exemplo, eu vejo que sentimentos verdadeiramente compassivos estão praticamente ausentes da sociedade brasileira. As pessoas não sabem mais o que é. Né? Então, por exemplo, outro dia lembrei daquele vídeo que tem no YouTube, uma senhora, evidentemente sem cultura e sem um QI baixo, tentando pronunciar a palavra YouTube, ela não consegue de jeito nenhum. Tá certo? Você pode olhar isso aí de duas maneiras. Tá certo? Com uma espécie de prazer sádico, de ver a burrice e a incapacidade do outro. Tá certo? Ou com humor compassivo, dizer, coitadinha, não consegue mesmo, entendeu? É engraçado. Então você vai rir, mas sem malícia, sem maldade, sem querer humilhar. Né? Eu vejo muitas reações das pessoas com relação a isso, se elas são muito diversas. Né? Mas por exemplo, de qualquer forma de humor da qual esteja ausente a compaixão, a mim não me parece engraçado de jeito nenhum, me parece muito triste. Né? Quer dizer, você pode exercer um humor sádico, mas não com relação a pessoas inermes, desamparadas e muito fracas. Você pode fazer isso quando se trata, vamos dizer, de um sujeito forte e presunçoso, entendeu? E humilhar esses camaradas é até um benefício que você faz para a humanidade, até eles mesmos, como essas maldades que eu acabo de fazer com o Júlio Lemos. Ele fez por merecer, né? E acredito que isso não fará mal algum a ele, né? Então, quando a pessoa está empedrada, então somente a humilhação pode arrebentar a casca que está em volta do coração dele e fazer ele sentir alguma coisa. Não consegue sentir nada, então sinta pelo menos humilhação. É isso. Mas eu acredito que toda a educação dos sentimentos é uma coisa que hoje praticamente não existe mais. É isso. Porque para isso você precisaria ter exatamente o que tinha nas escolas catedrais no século X, XI e XII, que não é uma fase brilhante da criatividade intelectual humana, mas é onde se criam, as bases humanas, né, espirituais e psicológicas, que vão mais tarde florescer na maravilhosa cultura letrada do século XIII. Quer dizer, as grandes obras escolásticas, elas não saíram do nada. Goethe dizia que o gênio é um prêmio que Deus dá a uma família depois de muitos séculos de virtude e abnegação, quer dizer, onde houve várias pessoas de mérito naquela família, daí no fim aparece ali um gênio das artes, das ciências, mas que isso não saiu do nada. Eu acho que tem razão. Então há um longo trabalho anônimo por trás de tudo isso. E ali, e não na cultura letrada, é que está a base da civilização. A cultura letrada já não pode ser uma base, porque ela é um florescimento. Né? Florescimento é aquilo que aparece em cima, aparece na superfície da planta, né? Mas eu vejo, por exemplo, aqui tem uma outra pergunta do Bernardo Camargo. Há mais de um ano que não assisto a uma aula vivo, sou um dos seus primeiros alunos e atravesso uma experiência curiosa. Estou numa fase de tamanha abstinência de opiniões que desconfio até dos meus próprios sentimentos. Tento descobrir as causas primeiras do meu pensar e na raiz das mesmas só encontro vícios e falhas. Estou paralisado, incapaz de perceber minhas próprias intuições, pois vejo nelas somente consequências de impulsos alheios a mim mesmo. Perdi a confiança nas leituras, por elas me parecem áridas e estéreis. Consigo apenas refletir em minha consciência um pálido simulacro de experiências que sei que não são minhas e continuo sedento pelo momento que motivou o autor a escrevê-las, sabendo que não são meus os seus pensamentos. Tento fomentar em mim o dom de dilatar o entendimento a ponto de fazer reverberar em minha alma, nem que seja ao menos por um instante, a nota que vibra na alma de um grande autor. Mas vejo que é marginal o meu esforço por não conseguir verbalizar minha experiência própria com tão perfeita eloquência. Enfim, percebo a grandeza do que me cerca, ao mesmo tempo que percebo a insignificância do meu ser, e isso me traz uma angústia devastadora. Bernardo, você está na hora de você virar um filósofo. É assim que você tem que estar, tá certo? Para daí você começar, vamos dizer, a praticar a técnica da confissão. A sua confissão não está perfeita ainda, porque ela está muito baseada num sentimento autocrítico e não você mesmo diz, não consegue verbalizar uma experiência própria. É isso que você tem que começar a fazer. Você tem que se esforçar para verbalizar a experiência própria real. Por enquanto, aqui você está fazendo apenas uma crítica de você mesmo. Isso, de fato, não é uma descrição de experiência. Tá certo? Isso é um pensamento crítico que você está fazendo a respeito de você mesmo. Mas, a partir da hora que você conseguir realmente verbalizar o que se passa dentro de você, você pode fazer numa linguagem literária, numa linguagem filosófica, as duas coisas comportam dificuldades, tá certo? Então, você estará realmente tendo alguma experiência da realidade. Você já está num momento muito bom, tá certo? A gente tem que ficar exatamente assim. Quer dizer, olha, eu não tenho certeza de mais nada, eu não sei quem eu sou, não sei o que eu estou fazendo aqui. Tá entendendo? Não sei o certo e o errado. Ótimo! É assim que se faz. É assim que se começa. Tá certo? Agora, quando a gente fala a confissão, evidentemente a palavra confissão tem mais o sentido da confissão dos pecados e dos erros, né? Mas aí tem um momento que é muito perigoso, que é o momento onde você não consegue distinguir o arrependimento do remorso. Remorso é uma palavra que vem, né, da raiz do remorder, quer dizer, você morder a si mesmo. Tá certo? E o arrependimento é exatamente o contrário. Quer dizer, o arrependimento é quando você vai a Deus para pedir que ele te poupe de uma punição. Agora, se você está no remorso, você já está se punindo, né? Então você não pode estar buscando uma punição, tá certo? E uma absolvição ao mesmo tempo, né? Portanto, você não há arrependimento verdadeiro enquanto você está na fase do remorso. Se você está na fase do remorso, você mesmo já virou juiz de si mesmo, né? E você está querendo, de alguma maneira, sofrer as consequências dos seus atos e, portanto, você está querendo uma punição. Quando você vê, na confissão verdadeira, você pode pedir a Deus não apenas o perdão dos seus pecados, isso é que pedir que eles não impliquem consequências espirituais no juízo final, mas você pode pedir até que Deus te poupe das consequências temporais. É? Então, por exemplo, a igreja, quando dá uma indulgência plenária ao sujeito, quer dizer, você está livre de todos os pecados que você fez na sua vida, mas está livre das penas espirituais, do juízo final, sem prejuízo das penalidades temporais. Quer dizer, se o sujeito cometeu, matou uma pessoa, por exemplo, ele recebe indulgência plenária, fala, bom, então aí não será levado em conta o juízo final, mas a polícia pode te prender e você ir para a cadeia. Mas você também pode pedir a Deus que te poupe das penas temporais e das consequências dos seus atos. Isso só Deus pode fazer. E eu garanto para você que isso funciona, porque já aconteceu comigo. Falou, olha, eu fiz isso assim e eu quero que você me perdoe e também quero que me poupe das consequências. E ele poupou. Isso muita gente acho que tem essa experiência. Então, quando você vai para a confissão, você não pode ir com o espírito de remorso, o espírito de tristeza. Tá certo? Claro que você tem tristeza na hora que você lembra dos pecados, mas daí você fala, não, o que eu quero é a libertação completa. Tá entendendo? E realmente não é possível você querer isso se você já está se punindo. Então tem que parar a punição. Isso é uma coisa muito importante, quer dizer, a confissão é um momento de esperança. Tá certo? Se você não espera ser absolvido, para que você vai pedir? É? Você vai me mandar para o inferno mesmo, mas eu vou pedir perdão. Então você está aí, isso é masoquismo, porra. Você está se castigando. Né? Então a tendência, vamos dizer, do remorso, ela é evidentemente demoníaca. Não é isso? E você, ali você pode ver como é que funciona esse negócio, porque a acusação demoníaca jamais para na nossa mente. Ela é que nem as objeções da escola analítica, elas vão terminar jamais. Tá certo? E, vamos dizer, existe uma diferença, o que, que é, vamos dizer, a dúvida humana e o que, que é a objeção demoníaca. A dúvida humana, se você deu explicação, acalma. Agora, a demoníaca não para jamais. Tá certo? E, vamos dizer, bom, aí tem experiência que, vamos dizer, até os meus sentimentos, às vezes eu vejo que vem de coisas externas. Eu digo, uma das coisas externas, meu filho, é o diabo. É? O diabo existe. É? E esse que tem o discurso de acusação dentro da sua cabeça, esse não é você, isso é diabólico mesmo. Isso não é controlável. O que você pode fazer, no máximo, é não acreditar. Mas ele vai continuar, e vai continuar, e vai continuar. É, né? Mas você não pode ir, vamos dizer, para uma confissão, nem no sentido ritual da coisa, nem no sentido de confissão interior, com espírito diabólico de autoacusação. Não é isso? Então, acertar, vamos dizer, a verdadeira sinceridade, que eu chamo você de descobrir sua própria voz. Sabe, olha, esse que está falando é eu, não é um diabo dentro da minha cabeça, tá entendendo? Também não é um advogado de defesa, sou eu mesmo, né? Quer dizer, eu, como autor dos meus atos, tá certo? Com plena responsabilidade do que eu fiz, né? Eu reconheço que eu sou, que eu não quero sofrer as consequências nem espirituais nem temporais. Então eu peço a Deus que me livre. É? Mas não é possível você estar pedindo uma coisa dessa se você está muito. Está se punindo ao mesmo tempo. Então existe uma forma, vamos dizer, de sincerismo masoquista, que é onde uma das piores perversões da alma. Você fala só aquilo que é ruim. Você está entendendo? Muitas pessoas pensam que sinceridade é isso. Isso aí é um teatro também. Né? Quer dizer, você se fazer de importante, de bonzinho, tal, é claro que é um teatro, mas este sincerismo masoquista também é. Então, Bernardo, cuidado para você não cair nesse sincerismo masoquista, né? Tem que falar as coisas como elas são, entendendo o seguinte. Primeiro, você não é, realmente não é pior que os outros. A experiência humana verdadeira é muito parecida em todas as pessoas, embora seja individualizada. Quer dizer, você tem que falar coisas nas quais as pessoas se reconheçam também. Não é isso? E... bom, eu acho que é isso aí. É, aqui, Leonildo Trombella Júnior pergunta: estou na aula 62 e já me desculpe de sair um pouco do tópico desta aula. No artigo publicado hoje, Cigarra de Formiga, o senhor citou Wittgenstein como entusiasta do stalinismo. O contexto é que, levantando o status questão do trabalho que pretendo realizar na área de estética, vi que o Wittgenstein também versou nessa área. Ele é um autor confiável nessa área? Não, Wittgenstein não é confiável em coisíssima nenhuma, embora seja um homem de enorme capacidade, é? Tá certo? Agora, eu acho que a coisa que realmente falta ali é o mínimo de sinceridade. O sujeito que oculta fontes, tá certo? E que escreve uma coisa como Tractatus Lógico-Filosófico, que te obriga a aceitar 20 páginas de premissas arbitrárias, tá certo? Para depois fazer uma construção em cima e depois não dizer que essa construção não vale nada e que é melhor ficar quieto. Do que esse cara está querendo, né? Ele realmente está fazendo consigo mesmo aquele negócio de inventar dificuldade para vender facilidade. Quer dizer, não é alguém que seja levado a sério. Eu recomendo para vocês um livro que chama The Malign Masters, Os Mestres Malignos. O autor chama-se Harry Redner, R-E-D-N-E-R, é um filósofo australiano. E trata de quatro filósofos: Giovanni Gentile, Wittgenstein, Heidegger e Georg Lukács. Então, filósofos ideologicamente diferentes, mas os quatro com mentalidade totalitária. Tá certo? Um totalitarismo, às vezes, mais formal, menos informal, mas ele está lá. Então, quanto ao Wittgenstein não tinha uma ideologia socialista ou comunista, ele era meio revolucionário, meio reacionário, tá certo? Mas, de qualquer maneira, era um totalitário sempre. Ele gostou do Hitler, do Stalin, porque era totalitário apenas, né? Não porque ele tivesse estudado marxismo, que nunca estudou. Então, quer dizer, ele era comunista sem ser marxista, né? Por assim dizer, né? O que ele gostava era a ideia da sociedade totalitária em si. Ele via isso como uma resposta ao artificialismo da vida moderna, né? Quer dizer, artificialismo, do qual ele mesmo, de certo modo, era um representante. Né? Então, antes de você começar a ler o Wittgenstein, lê o livro do Harry Redner. Mas eu estou falando, não. Você vai ter que passar pelas ideias estéticas do Wittgenstein, mas não faça isso antes de ler o Redner. Né? Celina diz, a aula está supimpa, obrigado. Me diga, a escola analítica e a escola de Frankfurt são demoníacas. Ela escreve Frankfurt, tanto muito certo. Ambas são demoníacas, né? Uma num sentido, outra na outra. Quer dizer, a escola de Frankfurt, ela parte mais de uma espécie de um angelismo. Quer dizer, como ela faz a crítica de tudo, quer dizer, o próprio fato dele chamar de teoria crítica, né? Nós não vamos afirmar nada, nós só vamos falar mal de tudo o que existe. É a crítica do universo. Tá certo? Bom, isso aí pressupõe um angelismo, quer dizer, vocês estão acima de tudo. Vocês são críticos do universo, né? Então isso aí é gnosticismo quatro cruzes, né? E segundo, sempre coloca você fora do âmbito, né? Daí chega naquelas situações, quer dizer, eles ficam estimulando os garotos a fazer, né, a ser rebeldes e destruir a instituição universitária, mas quando invadiram a sala do Teodoro Adorno, ele achou muito ruim. Né? Quer dizer, é só no dos outros. Né? Então é coisa assim, de uma hipocrisia, não é nem, isso não é nem paralaxe cognitivo, isso é hipocrisia pura e simples. Né? E a escola analítica é demoníaca no sentido, vamos dizer, da objeção sem fim. Quer dizer, você prolongar inutilmente uma discussão que você deveria cortar na base mediante o poder do testemunho. Quer dizer, eu não preciso de uma prova definitiva do que eu estou dizendo. Por quê? Porque eu sei, eu estive lá, eu vi. Né? Se existe a recusa do testemunho, então você começa a buscar os procedimentos absolutamente certos de demonstração, o discurso absolutamente coerente, o qual não existe, tá certo? E que, às vezes, você pode usá-lo para negar alguma coisa, para afirmar alguma coisa, mas a discussão vai continuar do mesmo modo. Então, a presente geração tem inúmeros cristãos na escola analítica que estão ali tentando convencer os outros de que a metafísica é possível, de que Deus existe, etc, etc. E, bom, vamos ver a geração seguinte, vai negar tudo de novo. Então, vamos dizer, uma pessoa que entrou no espírito, vamos dizer, da negação obsessiva, o espírito da objeção interminável, ela não precisa de resposta. Nenhuma resposta vai satisfazê-la. Né? Se ela já pulou fora do negócio da confiabilidade do testemunho, então ela mesma não é confiável mais. Então você vai prolongar a discussão em vão. Rafael Guedes, a famosa defesa protestante do cristianismo bíblico, que a Bíblia deve interpretar a própria Bíblia, não é análogo ao apego dos cientistas modernos à lógica, desconsiderando a confiabilidade do testemunho? Se bem que eu não acuso os cientistas modernos disso, que é culpa disso a escola analítica, não os cientistas, né? Mas a frase em si não tá errada, quer dizer, se você desconfia, se você não tem, quer dizer, alguma confiança na credibilidade das primeiras gerações de cristãos, então como é que você vai confiar na Bíblia? Né? Como é que você vai confiar no Evangelho que foi escrito 40 anos depois dos acontecimentos? É, quer dizer, se você não tinha, vamos dizer, uma atmosfera de santidade, tá certo? Então, como pode ter emergido dali, né, o texto do Evangelho? É o que o negócio fala o padre Paulo, eles pensam que a Bíblia apareceu pronta. Fala, se não tem a confiabilidade da igreja, meu filho, também não tem o Evangelho. O Evangelho não saiu do nada, né? Então, eu acho que existe esse forte elemento crítico que origina o protestantismo, ele tem fortes elementos de insinceridade. Você lê um livro do Heinrich Denifle sobre Lutero, né? Que é um livro que foi recomendado pelo próprio Erich Wiegel, o qual era luterano, né? Tá certo? Então, pelo menos teve formação luterana e foi... pediu para ser sepultado no rito luterano. Então, o livro mostra que os elementos de insinceridade, de farsa ali no Lutero, eram muito, muito fortes, e algo disso passou para gerações seguintes. E isso não vem sem culpa, quer dizer, a pessoa sente culpa, alguma culpa dentro de si, e essa culpa tenta aliviar no angelismo. Quer dizer, aquela conduta impoluta e aquela fiscalização da conduta alheia, que nos Estados Unidos a gente vê muito isso, né? E no Brasil também, quando a gente vê esses pastores para a televisão um acusar o outro de, ah, você comeu sua empregada, diz, não, você comeu a mulher do vizinho, você roubou, você... A que leva tudo isso? Não leva absolutamente nada. Né? Bom, acho que hoje já foi longe demais, né? Então, existe um apêndice desse texto sobre divórcio, ciência e filosofia que nós vamos analisar na aula que vem e depois retomamos o Descartes, tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.